Salvador, é o Papa Santiago Hotel Papá. Serra, Hotel Papá, prossiga. Mantenho 90, Conde 2203, Aracaju 2224, Serra, Hotel Papá. O paciente. Hotel Papá, aguarda na transferência para o controle de Aracaju. Sigo agora. Autorizado 360, aceita? Aceita. Vamos lá então, 360 para Confins, decola da 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Perzulu, 1-6. A frequência do controle Salvador em 1-19.8, seu código transponder 5001, 1273. Pronto para o puxo de cimento em 273. Ok, posição 03. Autorizado, reporte táxi em 273. Livro a pista com 776. Táxi em frente, Alfa Juliette. Seu portão é o de número 10. 1-0, gol no 776. Alfa Juliette 1-0, obrigado. Boa noite. Aquilente, eu prossigo na descida para 2000, ajuste no 020, reporte localizado. 2000 no 020, Aquilente reportará no localizado. Outra, 3197 para o pushback, acionamento no 08. 3197, coordena com a equipe de solo, vai passar a cal do Boeing 37 da Gol, que vai estacionar no portão 10. Após o mesmo, só pode executar o push e formar ataque, 3197. 97, informaremos, capturado. 940, chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. 940 Recife, 1251, 3325, boa noite. Boa. Approach VP 5218, position is the Louis Panay. VP 5218, stand up at 050, fly heavy back position. Then fly heading to direct to Bat, clear descent to 050, VP 5218. Patango, Serra Hotel Papá, está a 8 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, terminado vai chamar Aracaju na frequência 120.3. Taxi para o ponto de espera da 10, IG Alfa, quando lá chame torre 18.6, uma boa noite, 1273. Torre, boa noite, papá, papá, que é aqui Luísa, completamente visual na longa janela. Gente, reporte externo. Reportar externo, que é aqui Luísa, solicita caso autorizar, gozaria na pista 197. Cancelamento no externo, então, será que é Índia? Afirmativo, intenção de cancelar no externo, prossegue com uma base pela direita e final da 17. Positivo, reporte no externo. Boa noite, 1273, Olinda, cola da 10, vento no 50 graus, cono 0 nosso. aqui Luenda no externo, prosseguindo para visual para a base da 17. Encerra aqui Luenda, regras visuais ao 02, segue para 17 com base pela direita, reparte na base. Sim, encerra aqui Luenda, reporta lá. Da base para final, baixada travada 1-7. É, aqui o índio livre pouso 1-7, vento 1-5-0 graus, com 0 nós, altímetro no 0-2-0. Gente, será que vem? Decolada 03, controle 1-9-8, bom voo. Controle 119-8, uma boa, gol 1-2-7-3. Salvador, boa noite, gol no 273. 1273, boa noite, contato da data, número 360, após 2000 pés, o líder. Solicita como nível final 380, seria possível pro gol no 273, após 2000, vou a líder. Tente, aguarde a coordenação. Vai adiante. Autorizado nível final 380. Autorizado nível final 380, gol no 273. Índia, solo 04, informa o pátio. Autorizado backtracker, forte livrando. Boa noite, a linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus, com 1-0 nós. 1852, 1000 feet, Kilometer 02, clean final report established. I will call back when established 5218 and lower to 2000 feet. Salvador, boa noite, é de 6728, cruza 200. MS-728, boa noite, na chegada Mari, descendo para o 050. 050, autoriza DAP? MS-720, autoriza DAP. Direto na Projetate, obrigado, 22. 28, boa, 3, uma peça. Boa noite, tá 3197. Tá 3197, contato radar, vindo para o 380, deve dar Euleda Bridge. Euleda Bridge, 380-3197. Uno 263, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. Recife 1251, alterna 13325, boa noite, Uno 273. Doutor Salvador, boa noite, voo 1884, Zulu. Voo 1884, chega da Mari, descendo para o 060. localized to 52, 1-8. 52-8, tower 1-8, dismount 6. 1-8-6, Bravo. Salvador Tower, 52-1-8, receptor stabilized, localized. Report auto marker. The marker, I saw. 197 Recife, 1-2-5-1, antena 1-3-6-2-5. 3-2-9-7 ao controle. Disputa, prossiga. Agora com o Centro Alta Macro, land gear down, Alta Chip 5218, if you run 85. Clear to land, runway 10, wind 150 degrees with 10 knots, QNH 1020. 020, roger, 5218. 1020, autorizado, final IS, reporte estabilizado. 2000 pés com 1020, NS-28, autorizado ILS, X-ray. 5218 on the ground at 17, leave it to the right, call 121, this one, good night. 5218, over the ground, 5218. 5218, passed by Alpha and Juliet to Motel. 5218. Alpha and Juliet, remote area, confirm the position number. Number 13. 13, roger. Tenha 62112, chega da Mari e desça para o 050. Confie. Tá. 62112, autorizado, vai, TAP. Localizador web 6728. 6728, compete aproximação final, torre 198 decimal 6. 186, vai lá. Gol 1884, prossiga para 2000 pés, reporte estabilizado, localizador. 2000, reportado, estabilizado, localizador, gol 1884. 728, reporte passando externo, uma trem checada, altímetro no 020. Camarada no externo, 28.